para a remoção de tumores em agosto de 2024, o câncer retornou em outras regiões do corpo, levando à retomada de intervenções médicas. Nos Estados Unidos, a artista continuou seu tratamento contra o câncer com foco em terapias experimentais. Ela estava hospedada em Nova York e viajava para Washington para receber o tratamento em um centro médico especializado. Filha de Gilberto Gil, sobrinha de Caetano Veloso, afilhada de Gal Costa, Preta Gil deixou a carreira de produtora e publicitária e decidiu pela carreira de cantora aos 29 anos, quando lançou seu primeiro álbum, Pret a Porter, trazendo o hit Sinais de Fogo, uma composição de Ana Carolina, feita especialmente para ela. Além disso, o disco recebeu críticas por ter a cantora nua na capa. Preta Gil disse numa entrevista a Pedro Bial que lembra que foi mostrar para o pai e ele falou: desnecessário, Preta, aquilo foi uma confusão. Mas meu pai é um sábio, disse ela. Ele sabia exatamente o que eu ia passar depois disso. Eu lancei o disco achando que estava abafando, mas veio uma enxurrada de muitas críticas na época, de muito conservadorismo, segundo ela. Preta também foi a responsável por criar um dos maiores blocos da história do Carnaval Carioca. Em 2010, o Bloco da Preta desfilou pela primeira vez. Em 2017, ela conseguiu arrastar mais de 500 mil foliões pelas ruas do centro do Rio de Janeiro com uma homenagem à Chacrinha. Durante a carreira, Preta Gil também fez algumas participações em novelas e séries de TV, como As Cariocas, Opa e Ó e Vai Que Cola. Além disso, investiu como empresária, sendo uma das sócias da agência Mindy. Entre os clientes estavam Luísa Sonza, Pablo Vittar, Camila de Lucas e mais algumas dezenas de artistas e influenciadores. Preta Gil é filha de Gilberto Gil e Sandra Gadelha, terceira mulher do cantor. Da relação, o casal ainda teve Pedro e Maria. Além dos dois, Preta Gil tem mais 5 irmãos, Nara e Marília, do casamento de Gilberto Gil com Belina de Aguiar, e Ben, José e Bela, da relação do cantor com Flora Gil. Em 2009, Preta se casou com o mergulhador Carlos Henrique Lima. Os dois ficaram juntos até 2013. No mesmo ano, a atriz começou a namorar Pedro Godoy. Os dois se casaram e 2 anos depois ficaram juntos até 2023. O término deste último relacionamento aconteceu durante o tratamento de Preta Gil contra o câncer. Nós lamentamos profundamente e dizemos também que as informações estão postadas no G1 Notícias. Muito bem, agora 7h20, 7h20, vamos lá, trazendo mais notícias e informações para manter você ouvinte muito bem informado. Olha só, caminhão carregado de frutas tomba próximo ao posto Monumento em Capim Grosso. Caminhão carregado de frutas tomba, o fato aconteceu na última sexta-feira, dia 18, por volta das 23h40, um caminhão carregado de frutas que seguido de Juazeiro com destino a Salvador, tombou no contorno de Capim Grosso, sentido saída para a Feira de Santana, nas proximidades do posto Monumento. De acordo com o motorista, o veículo perdeu o controle ao fazer o contorno e acabou tombando. Felizmente, o condutor sofreu apenas um ferimento no pé e não corre risco de vida. O caminhão transportava uma grande quantidade de frutas que ficou espalhada pelo local após o acidente. Devido ao estado da carga e ao dano causado pelo tombamento, o motorista autorizou que populares aproveitassem os produtos que ainda estivessem em boas condições para consumo. A assistência da transportadora foi acionada para prestar o suporte necessário ao motorista, que foi encaminhado de volta à cidade de origem para cuidados e se recuperar. O trânsito não foi afetado, sendo necessário apenas um pouco de atenção por parte de motorista e curiosos e também populares que estava lá para aproveitar o restante da carga. As informações é do FR Notícias. Um acidente envolvendo duas motocicletas deixou 3 pessoas feridas na tarde do último sábado no contorno que dá acesso ao distrito de Novo Paraíso, município de Jacobina. Segundo relatos de moradores que presenciaram o ocorrido, uma das motos transportava 2 mulheres e uma criança de colo, enquanto a outra era conduzida por um jovem. Nenhum dos envolvidos utilizava capacete no momento da colisão. As causas do acidente ainda não foram esclarecidas. O ocorrido mobilizou a ambulância que atende ao distrito de Novo Paraíso, que realizou os primeiros atendimentos às vítimas no local. Imagens mostram a movimentação da equipe diante da situação. Até o fechamento desta matéria, as identidades dos envolvidos e o estado de saúde das vítimas não foram oficialmente divulgados. Também não há informações confirmadas sobre o estado de saúde da criança de colo. As informações estão postadas no portal Paraíso Urgente. Pois é, que triste, né, esse acidente. 3 pessoas em uma moto, inclusive uma criança. As pessoas precisam ter um pouco mais de cuidado ao conduzir motos, porque já dizem que o para-brisa do condutor da moto é o próprio condutor, o para-choque, né? O próprio condutor, né? É o peitoral condutor, né? E o detalhe, Sione Santos, nenhuma dessas pessoas envolvidas em ambas as motos utilizavam aquele bichinho de 7 cabeças, aquele bichinho que morde, chamado capacete, que é tão difícil de encontrar, você não acha em lugar nenhum, nunca encontra esse bicho chamado capacete. Pois é, a matéria do Paraíso Urgente reforça que nenhuma das vítimas envolvidas, graças a Deus, sem óbito, porém com ferimentos leves até o momento, nenhuma das vítimas envolvidas utilizavam aquele bicho que morde, chamado capacete. Pois é, lamentável, né? E a gente não sabe a situação da condutora, mas se estava com 3 pessoas na moto, estava errado, sem o uso obrigatório dos equipamentos também é um erro grave. Errado em dobro. Exatamente. Agora, 7:24, 7:24, deixa eu ir a Salvador trazer a participação da Sueli Queiroz, direto da SECOM, trazendo as informações. Alô, Sueli, bom dia, bem-vinda. Bom dia, Sione. Bom dia, ouvintes do Canal Livre. Hoje é segunda-feira, 21 de julho, e esse é o nosso boletim informativo direto da capital baiana. Olha, gente, o governador Jerônimo Rodrigues, ao lado do ministro da Casa Civil, Rui Costa, participa na tarde desta segunda-feira da autorização para a construção de 208 unidades habitacionais dos residenciais Pedra do Descanso 1 e 2, no município de Feira de Santana. A cerimônia será realizada no estacionamento do Centro de Convenções e marca mais uma etapa do programa Minha Casa Minha Vida, com foco em garantir moradia digna para a população de baixa renda. A iniciativa reafirma o compromisso do governo do estado com a redução do déficit habitacional e o fortalecimento das políticas públicas voltadas à inclusão social. E olha, moradores do município de Barra, que fica no oeste baiano, participaram na última quinta-feira de uma audiência pública promovida pelo INEMA, como parte do licenciamento ambiental do projeto Serra Dourada, da ISA Energia. O encontro foi uma oportunidade para lideranças comunitárias, associações rurais e a população local conhecerem detalhes do empreendimento e tirarem dúvidas diretamente com os técnicos responsáveis pelos estudos ambientais. O projeto prevê a construção de 2 linhas de transmissão de 500 kV, com cerca de 418 quilômetros de extensão, passando por municípios do norte e oeste baiano. A ideia é escoar a energia renovável gerada na região, fortalecendo o sistema elétrico da Bahia e do Brasil. Moradores destacaram a importância do diálogo, do respeito às realidades locais e da responsabilidade social. Entre as demandas levantadas estão o asfaltamento de vias, perfuração de poços e o processo de regularização fundiária. O INEMA ressaltou que o processo de escuta continua. A próxima audiência pública acontece hoje na comunidade quilombola Laje dos Negros, em Campo Formoso. E olha, gente, com o objetivo de avaliar a infraestrutura das escolas e ouvir a comunidade escolar, técnicos da Secretaria da Educação do Estado estiveram na última sexta-feira em unidades da rede estadual nos municípios de Itabuna, Barro Preto e Santa Cruz da Vitória. A agenda contou com a presença da secretária da Educação, Rovena Brito, que se reuniu com gestores, estudantes, professores, funcionários e representantes das prefeituras municipais para ouvir demandas e propor melhorias conjuntas. Entre as escolas visitadas estão o Complexo Integrado de Educação de Itabuna, o Colégio Estadual Lomanto Júnior, em Barro Preto, e o Colégio Estadual John Kennedy, em Santa Cruz da Vitória. A ação tem foco na avaliação da estrutura física das unidades, na análise dos projetos pedagógicos e no fortalecimento do regime de colaboração entre Estado e municípios, com o objetivo de avançar na qualidade da educação em todo o território baiano. Estudantes destacaram a importância da presença dos representantes da Secretaria de Educação nas escolas, com um diálogo direto e participação ativa da comunidade no planejamento das ações. Tá aí, esse foi o nosso giro de informações nesta segunda-feira, 21 de julho. Direto de Salvador, Sueli Queiroz, desejando a você um ótimo dia e um excelente início de semana. Até o nosso próximo encontro. Ok, muito bem. Valeu, Sueli. Obrigado pela participação. Agora são 7 horas 28 minutos, 7h28. Estamos apresentando. Você já conhece o Chacab e seus benefícios, agora prepare-se para se surpreender com o Acabe Absolute, a evolução dos chás digestivos com um delicioso sabor de ervas. O Acabe Absolute desintoxica o seu corpo e promove a saúde do fígado. Além disso, ele purifica o sangue e combate o ácido úrico. Quem toma o Chacab Absolute não sofre com má digestão, azia nem refluxo. O Acabe Absolute melhora a circulação do sangue e combate as doenças do coração. O Acabe Absolute elimina a retenção de líquidos, te dando mais energia e disposição. Você encontra o Acabe Absolute nas melhores farmácias e casas de produtos naturais. Todo brasileiro é apaixonado por carros e, em razão disso, a Stop Car Pneus e Rodas se preocupa em oferecer o melhor para você, contando com uma equipe de profissionais altamente qualificados, prontos para cuidar do seu veículo. Os serviços abrangem desde o controlado e balanceamento até a troca de óleo, suspensão e desempenho de rodas. A Stop Car é reconhecida como referência na venda de pneus novos e seminovos, além de disponibilizar uma ampla variedade de rodas novas e seminovas. Na compra das suas rodas novas, a Stop Car faz a base de troca do seu jogo antigo. Visite uma das lojas. A loja número 1 na Avenida Leonício Ferreira, antiga Avenida Senhor do Bonfim, centro de Capim Grosso. E a loja número 2, a filial, na Rodovia Lomanto Júnior, em frente ao posto Monumento, ou ao Monumento, melhor dizendo, saída para Salvador. Telefone para contato. Pode ligar e enviar mensagem 749-8141-4817. Drogaria Prime, quando você pensar em saúde, cuidado e economia, pense em Drogaria Prime. Aqui oferecemos tudo o que você precisa para cuidar do seu bem-estar e do bem-estar da sua família, com preços imbatíveis e promoções imperdíveis. Medicamentos em geral, desde os mais comuns até os específicos. Perfumaria completa, produtos de qualidade para elevar sua autoestima. Fraldas de todos os tamanhos para adultos e crianças. Mas não é só isso. Na Drogaria Prime, nós valorizamos o que realmente importa, que é você. Por isso, oferecemos um atendimento diferenciado, feito com carinho, atenção e agilidade. Drogaria Prime fica na Avenida Tancredo Neves, ao lado da Impacto Calçados. Opa, tá, tá bom? Tudo bom, Tchê. Vai aí, cuidando aí. É, tô aqui. É, gelando esses pezinhos de ababosa. Porque isso aqui é um... Olha, isso aqui cura úlcera, gastrite, morroia. Isso aqui é um santo remédio. José, minha morroia era tão forte, eu coçava tanto que queimava o fundo da casa. Comecei a usar Babosa Mil, um suplemento alimentar. Uma, feito da babosa. José, você olha se tem esse nome Mil. Tô vendo. O original é Babosa Mil. A Babosa Mil combate a queda de cabelo, previne o câncer, trata a gripe mal curada, gastrite, refluxo, diabetes e pressão alta. Faça igual a seu Chico. Tome a Babosa Mil, o original. Recuse imitações. As pesquisas comprovam a Contorno FM é a rádio mais ouvida em Capim Grosso. Jornalismo com responsabilidade. As músicas mais tocadas em todo o Brasil, de todos os estilos. Entretenimento e muita alegria no seu rádio. Sintonize 104,9 ou baixe o nosso aplicativo Contorno FM e ouça no seu smartphone. Você pode ouvir a Contorno FM a todo momento. 104,9. Além de sintonizar a rádio mais ouvida da cidade, você pode ouvir a Contorno FM na internet quando navega no seu computador, no smartphone ou em outra plataforma da web. Contorno FM. 24 horas por dia em qualquer lugar. Acesse www.contornofm.com.br ou baixe nosso aplicativo Contorno FM na Play Store. Nossa paixão é você. Se ligue na nossa programação e ouça as músicas mais tocadas em todo o Brasil. Informações, entrevistas, entretenimentos e uma equipe preparada para te oferecer a melhor companhia. Contorno FM, a rádio de Capim Grosso. Contorno FM. Estamos apresentando Milton Santos, Cione Santos. Muito bem, agora são 7 horas 33 minutos, 7h33. O Milton, presta atenção para essa informação que eu recebo aqui, ó. Só para você ter ideia. Estão furtando os ferros das gavetas dos túmulos do cemitério do povoado do Peixe. Eu, hein? Essa informação eu recebi ontem, né? E aí as pessoas estão cobrando providências por parte da gestão. Imagina aí, o pessoal tá indo lá nos túmulos, quebrando as gavetas e pegando os ferros. Imagina vocês aí, qual a sensibilidade que tem um cidadão desse. É lamentável saber e que a gente tem que conviver com pessoas e que pratica esse tipo de delitos. Nem os mortos têm sossego, têm paz na vida, rapaz. Pelo amor de Deus. Antigamente dizia-se que cemitério não precisava de muro e de portão, porque quem está fora não quer entrar. Quem está dentro não pode sair. Com a notícia dessas agora, precisa de muro, portão, cadeado e, se brincar, um guarda na porta. Pois é, e falando em guarda, chamar a atenção do comandante Magno para fazer umas rondas por lá para ver se consegue pegar esse engraçadinho, né? É no povoado do Peixe? É no cemitério do povoado do Peixe. Pegar esse engraçadinho que está atormentando os habitantes do cemitério lá no povoado do Peixe. Imagina vocês aí, o cara morre, rapaz, no lugar do cara descansar eternamente, aí vai o engraçadinho quebrar os túmulos para poder pegar os ferros. Mas eu tenho certeza que a Guarda Civil Municipal vai chegar até essa pessoa, porque nada fica escondido para sempre. Nada. E aí a guarda vai chegar, alguém viu algum vestígio, vai passar para a guarda. Aliás, se você souber quem foi, entre em contato com a Guarda Municipal. Pode entrar em contato comigo, que eu passo para a guarda, não tem problema nenhum. Ó, senhor, foi fulano de tal, que aí vamos chegar até esse tipo de elemento, né? É triste, Milton, saber que pessoas ainda costumam praticar esse tipo de coisa, né? Inclusive, Cione, os praticantes desta arte estão aí cometendo dois crimes segundo o Código Penal Brasileiro. O artigo 210, segundo a lei, diz que destruir, violar ou profanar túmulo ou urna funerária é crime punível com detenção de 1 a 3 anos, além de multa. E a pena pode ser aumentada em 1/3 se o crime for cometido por motivo fútil, como, por exemplo, vandalismos ou com o objetivo de obter vantagem econômica, como é o caso aí. Esse é o caso. Como roubo de joias e objetos de valor deixados no túmulo. O artigo 155 do Código Penal trata também a questão do crime de furto. A pena para o furto simples é de 1 a 4 anos de prisão, mas pode ser aumentada dependendo das circunstâncias, por exemplo, como o valor dos bens roubados ou o uso da violência, se for o caso. Acredito, neste caso aí não há uso da violência, mas há bens, né, de um certo valor que estão sendo subtraídos do túmulos, né? Violação de túmulos e cemitérios é o crime de profanar a paz dos mortos. Pois é, e aí eu fico me perguntando, Milton, o que é que deve acontecer com os moradores de Capim Grosso? Porque, cara, o que a gente vê de falta de respeito, o que a gente vê de falta de consciência... Ainda ontem eu gravei um vídeo, Milton. Perdão, pessoal. Ainda ontem eu gravei um vídeo, está postado aí no Pod CG, onde um elemento... Eu sinceramente, eu não considero uma pessoa dessa como humano. Para mim é pior do que bicho. Um elemento jogou um monte de lixo em um local inapropriado. Imagina você aí, a 100 metros de onde o carro do lixo passa, a pessoa foi lá e jogou um monte de lixo plástico em um local onde o carro do lixo não passa. Qual é o objetivo desse tipo de elemento? Por que que o cara não pega, coloca em uma sacola, todo aquele plástico, amarra e coloca onde o carro do lixo passa, que vai levar embora para um lugar apropriado? Por que que tem que jogar em um local inapropriado? Porque se tem uma coisa, Milton, e que funciona bem em Capim Grosso, é a coleta do lixo. Funciona regularmente bem. E por que que as pessoas não podem colaborar para que a nossa cidade seja uma cidade mais limpa? E aos fundos das ruas, gravei esse vídeo ontem no bairro Planaltino, você vê monte mais monte de lixo, fruto da falta de consciência de alguns indivíduos, e que infelizmente passa onde o carro coletor faz a coleta, mas faz questão de jogar a 100 metros onde o carro não passa e fica lá aquele lixo o tempo inteiro. É lamentável, é de uma mente tão pequena, e pessoas que agem desse tipo são pessoas dignas de pena. São pessoas dignas de pena, porque além de estar infectando o meio ambiente, é uma falta de respeito com vizinhos que moram nas proximidades, porque o vento vai bater, vai pegar aqueles plásticos, vai levar para frente das casas das pessoas, certo? E aí o cidadão não, um delinquente, não tem outra palavra a não ser isso, passa onde o caminhão faz a coleta, mas faz questão de jogar o lixo onde não tem coleta do lixo. Qual a explicação para um débito mental desse? É impressionante um negócio desse. É algo fora do sério. E aí, trazendo para mais problema, e aqui é uma cobrança direta, é para a gestão, para que tenha piedade do povo e que mora nas ruas onde não tem pavimentação. Tá difícil trafegar. Tá complicado trafegar nas ruas onde não tem pavimentação. É buracos e mais buracos. E aí, essa alegação de que estamos no período chuvoso, infelizmente não cola, porque a chuva não molha nem um papel de cigarro. E tá difícil trafegar nas ruas, nos bairros, aonde não tem pavimentação. Aí fica a pergunta, até quando as pessoas vão ter que passar por um sofrimento desse? Até quando? A rua Vila Nova, ou Avenida Vila Nova, como queira, tem uma cratera lá que cabe, no mínimo, uma caçamba de cascalho. Em frente a um antigo prédio de Fabiano Forro. E é buracos e mais buracos. E ninguém toma providência. O pessoal do Estação da Luz me falava anteontem, Sione, aqui tem ruas em que a gente não consegue mais trafegar. E aí você chega em outras ruas, Rua Petrolina, é um Deus nos acuda. Rua Outono, é um Deus nos acuda. Gente, vocês precisam ter um pouco mais de sensibilidade. É bonito fazer praça, ou praças, porque foi diversas praças feitas pelo prefeito Sivaldo Rios, postar nas redes sociais, ótimo, ó. Parabéns, vou bater palma, porque tem que fazer mesmo. Agora, Milton, não pode esquecer dos pequenos problemas e que afeta muitas pessoas. E deixar as ruas sem manutenção afeta diretamente as pessoas, em especial aquelas pessoas que moram em ruas onde não é pavimentadas. Onde já é pavimentada, depois dessa obra do esgotamento sanitário, que estão refazendo, o bairro Planaltino, por exemplo, estão refazendo, onde passou lá, já tem rua lá, Milton, que já fizeram 3 vezes. Fizeram a primeira vez, não prestou, a segunda não prestou, agora estão arrancando tudo para poder recolocar novamente. Então as ruas onde tem pavimentação já não está boa, e onde não tem pavimentação está horrível. Eu vou pedir aqui para o secretário e até para o prefeito Sivaldo Rios. Pegue aí, senhores administradores, o seu carro. Não vá no carro da prefeitura não, porque vai dar prejuízo ao bolso do povo, viu? Vai dar prejuízo ao bolso do povo. Pegue o seu carro particular aí e pegue aqui a Vila Nova, seguindo direto. Aí depois você droga como se fosse lá para o Lajedo. Assim não precisa passar de 40 não, viu? Pra você ver como é que vai ficar a situação do seu carro. Gente, tá na hora de vocês tomarem providências. Essa alegação da chuva não vai colar, porque a chuva que tá tendo aí, meu irmão, não molha o papel. Pelo amor de Deus, gente. Tá difícil trafegar. Você gasta 20 minutos saindo do bairro Planaltino pra chegar aqui no centro da cidade de Capim Grosso. E aí, até quando? Vai ficar desse jeito. Ninguém toma providência? As ruas vão ficar esburacadas da forma que está? Pelo amor de Deus, gente. Paciência tem limite. Eu volto a dizer aqui, as grandes obras, as grandes praças, os grandes lagos têm que ser feitos? Tem. Mas as pequenas coisas que estão atrapalhando precisam ser feitas também, gente. É porque a coisa pequena não vamos fazer? As coisas pequenas atrapalham muito mais do que as coisas grandes que estão aí. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, prefeito Sivaldo Rios. Vamos dar condição das pessoas trafegar tranquilamente. Quem tem uma moto, quem tem um carro. Quem tem um carro velho como eu tenho, pelo amor de Deus. Saculeja até o intestino da gente. E ninguém toma providência, gente. Pelo amor de Deus. Paciência tem limite. Vamos lá. Trazendo aqui, Milton, as participações. Já tem algumas participações aqui. A gente começa trazendo a participação de Dona Maria de Lourdes, que Dona Maria de Lourdes mandou, foi um podcast. Eu não sei se eu consigo tocar tudo não, viu, Dona Maria? Vamos lá, bom dia. Bom dia, Sione Santos. Bom dia, Milton Santos. Bom dia. Eu quero falar aqui o problema da minha rua, como sempre. Aqui passaram caipira, fazendo as caipas. Caipira até na esquina da minha rua. Caipira até na esquina da minha rua. E depois foram embora, faz bem uns 8 dias, foram embora. Nunca mais vieram caipinar na minha rua. Está o mato cobrindo os passeios do mesmo jeito. Mas isso é uma falta de respeito. Caipiro por todo canto, a rua, o bairro todo, e deixaram só a minha rua no mato. As casas, tudo os matos cobrindo os passeios aí. Mas isso é uma casa de vergonha, uma coisa dessa. Não tem fiscal para ver o que esse povo faz. Esse povo faz as coisas pela metade. No tempo dos outros prefeitos, tinha fiscal na rua. Eles estavam fazendo o trabalho e o fiscal olhando. Hoje em dia, se tiver fiscal, é para comer dinheiro, porque ninguém vê aí, nem fiscaliza nada. Nem a obra da Embasa, que foi o pior desastre, não tinha fiscal. Então... Ok, muito bem. Obrigado aí, Dona Maria de Lourdes. Dona Maria de Lourdes está sempre cobrando aqui. Cobra, cobra, mas os problemas persistem. Vamos lá, meu amigo Depredeiro, bom dia. Sione, bom dia, Rubinho. E aí, tudo bem? Eu quero também falar uma coisa, senhor. É sobre esses terrenos. Tu vê, o trator passa roçando. Aí, todo terreno passa roçando, falar a verdade. E o povo cerca os terrenos e nem limpa os terrenos. E outra coisa, não tem como o trator entrar para poder limpar. Rapaz, é um negócio mal organizado demais, viu? Porque o prefeito ainda tinha boa vontade de limpar os terrenos e o pessoal deixa os terrenos cercados. E outra coisa, cerca e nem limpa, viu? É uma coisa errada demais. Você vê, limpa tudo os terrenos e volta, fica terreno no meio sem limpar porque está cercado. Rapaz, é falta de organização demais. Entendeu? É um absurdo um negócio desse. E aí, trazendo mais problemas, Se quando nada limpasse os terrenos, mas não limpa. Abre e deixa aberto que o trator limpa os terrenos tudinho. Aqui mesmo, junto de casa aqui, nos terrenos do Zé Rui mesmo, tem uns terrenos aqui que tá tudo sem roçar por causa que tá cercado. Entendeu? Tá um absurdo, rapaz. Pois é, as pessoas cercam o terreno, nem limpa e a gestão fica em possibilidade de limpar. Mas aí cabe também a gestão notificar os proprietários desse terreno. Notifica, pede para poder limpar, porque não dá, meu. De fato, não dá para poder você morar em um terreno, morar em uma casa com o terreno baldio e o matagal parecendo a selva amazônica. As pessoas precisam ter consciência, gente. Cadê o respeito ao próximo? Cadê o respeito aos irmãos? Então, as pessoas precisam ter consciência. Dona Erandir, ela fala, bom dia a vocês aí da rádio e a todos os ouvintes. Verdade em relação ao lixo é cruel. A maioria de um povo joga depois que o carro passa. Aqui mesmo na rua Francisco Turíbio, todos passam o carro todos os dias, de segunda a sábado. Ainda tem gente que joga depois que o lixo, que o carro passa nas ruas. Muita falta de educação, sem dúvida. Muita falta de educação, verdade. Vamos lá, Jailson, pai, vamos lá, jogue duro, bom dia. Bom dia, Sione Santos, bom dia, ouvinte da Rádio Contorno FM, bom dia o rapaz que está aí no lugar de Rubinho Freitas. Bom dia, jovem. O Sione Santos, meu pai, já tô ligado onde o homem tá na mais potente da Bahia, tava ouvindo o homem agora 4 horas da manhã na Rádio Sociedade da Bahia, Rubinho Freitas, viu, pai? Que prazer, viu? E queria aproveitar e mandar um alô pra Inha Bega aí na Fazenda Pucim, Naninho e Pipio nas Melancia, Pequeno do Pão, Marinho Pequeno aqui no Peixe, Dona Zefa Caroba, amigona da minha mãe, da afinada minha mãe Maria de Costa. Viu, pai? Alô, Dona Zefa, beleza. Recebe o alô de Jailson, conhecido como a Bigodinho do Brega aí. E esse povão todo aí do Peixe, viu, pai? Valeu, pessoal. Um abraço. Qualquer hora eu chego aí de novo, viu, pai? Valeu. O homem tá na potente. Valeu, Sione Santos. Valeu esse rapaz que tá aí também. Valeu. Valeu, Jailson. É o Milton Santos que tá aqui comigo, tá bom? É, rapaz, Jailson, é boca quente aí, vamos lá. Dona Josefa, bom dia, Dona Josefa. Bom dia, Sione. Mas olha, em Capim Grosso já pegaram essa mania. E aqui esse Planalto nosso é um dos lugares que mais tem isso. Agora o povo é quem tem que tomar vergonha, porque o carro do lixo passa direto. E também tem um porém. Você quer vir reclamar? Não passe na rua que essa pessoa mora. Eles é o primeiro a reclamar e é o primeiro a colocar lixo em tudo quanto é lugar. Aqui, subindo aqui para minha casa aqui, por o Boi na Brasa, a gente cansa de descer e ter alguém jogando lixo. É uma falta de vergonha. É vergonhoso essa situação na nossa cidade. Então, bom dia para vocês e todos que estão nos ouvindo. Olha, desculpa mais uma vez. Eu sou Zefa. Moro aqui no Planalto. Então é assim. Já aconteceu da gente estar passando e ter gente de carro, aquele carro chique, jogando lixo lá. Isso é feio demais. Feio. E eu estou falando aqui, e muita gente que está lá jogando lixo que a gente passa, eles sabem o que eu estou falando. Porque é feio. Vamos conscientizar e ajudar o prefeito também, gente. Porque só o prefeito viver fazendo coleta e as pessoas jogando lixo, não vai adiantar nada. Tem que todo mundo se ajudar. É isso mesmo, Dona Josefa. Do nosso bairro. Obrigado, Dona Josefa. Obrigado pela participação. Um abraço. Pois é, não adianta ficar o tempo inteiro cobrando. É porque é o prefeito, é porque não sei o quê. E se você não fazer a sua parte também, tá bom? Faça a sua parte também. Aí quando Dona Josefa diz que são pessoas em carrões, meu, muitos deles aqui têm chacras, certo? E que pega o lixo da sua chácara ou pega de casa como se fosse para a chácara e joga nas estradas vicinais, joga... no fundo dos bairros, é lamentável, é triste. E aí, um fato curioso, um outro dia eu flagrei, se me irritar eu vou falar o nome, um líder religioso com a carrada de lixo jogando à beirada da pista. Imagina vocês aí. Vamos lá, tem mais participação? Deixa eu ver quem participa com a gente. Bom dia, senhor. Bom dia. O outro eu não sei... Milton Santos. Não gravei. Mas bom dia para vocês. Bom dia. Ô, Sione, eu continuo sem água, porque eu fico aqui no final de linha, e aí a água caiu, mas só caiu um dia e uma noite. Assim mesmo ela caiu fraquinha, que para mim aqui não chega. Aí chegou muito fraquinha, e eu só enchi uma caixa de 2.000 litros e lavei roupa. Mas é pouco demais, senhor, porque eu não tenho, eu tenho bicho para dar, eu tenho banho para tomar, tenho banheiro para jogar água e eu estou sem água aqui, senhor. Eu estou aqui sem saber o que fazer, sem água. Fala aí com o Paulo, pelo amor de Deus, para ver se ele solta ao menos um dia para poder encher essa caixa. É muito difícil, é porque eu fico no final de linha e a água chega fraquinha. Aí fechou logo a água e eu fiquei sem água. Muito bem, mande para mim aí o endereço completinho, uma conta de água. Não sei se foi a mesma que a senhora mandou a semana passada, tá bom? Aqui eu não lembro se foi a mesma senhora que mandou a conta de água semana passada. O endereço certinho para que eu possa encaminhar para o Paulo, para que o Paulo possa averiguar essa situação. Vamos lá, Eliane, bom dia, querida. Bom dia, Cione. Aqui que está falando é Eliane, do bairro São Luís, das Populares. É, eu gostaria de pedir aí para o pessoal da prefeitura mandar uma máquina, né, para passar aqui no fundo das casas, porque o mato está muito grande. E aí, quando o mato está muito grande, né, aparecem muitos bichos. Essa semana aqui em casa apareceu 3 escorpião na parede aqui. E eu digo que deve vir dos matos, né? Que o mato tá muito grande. Como choveu, aí o mato tá muito grande. Aí aparece escorpião. É rato. Rato nem se fala. Rato tem demais. Aparece aqui nas casas. É demais. E só pode ser dos matos, né? Dos matos que crescem demais. E aí tá muito grande mesmo. Se tu puder dar um recado aí, pessoal da prefeitura aí, que tem a máquina aí pra passar aqui, pra estar passando aqui, porque aqui a gente tem criança, né, pequena. Esses dias mesmo apareceu um escorpião aqui na casa da vizinha aqui. Ela disse que quase o bicho mordeu a criança, só não mordeu porque ela viu na hora. Os bichos parece que estão subindo pelos muros, né? Pelos bichos, pelos muros, só pode. E aí eu queria pedir para tu passar esse recado para mim aí, viu? Você tá vindo aí, passando essa máquina aí para estar limpando o mato. E é isso aí. Bom dia para todos aí. Obrigado, dona Liene. Bom dia para a senhora. Já encaminhei o seu áudio, inclusive, para a secretária de Urbanismo Val, tá bom? E para a ouvidoria do município, para ver se funciona. Vamos lá. Quem participa com a gente agora é outra Josefa, viu, Milton? Outra Josefa. Vamos lá, dona Josefa. Aí. Não precisa botar a boca em cima, não. Espera aí. Ô, Fiona. Oi. Uma coisa eu vou te falar, tu. O povo de Capim Grosso reclama demais. Mas o pior, quem fizeram mal pra Capim Grosso foi a própria população. Que deixaram 4 anos e voltaram, botaram pra repetir. Os mesmos que fizeram a mesma merda. Pois é, viu? Tá aí. Só faltou dizer o nome. O telefone é dona Josefa, mas não falou o nome do cidadão aí. Vamos lá. Galego lá no Rancho da Canga. Bom dia, Galego. Só para. Bom dia, Galego. Um pouco da nossa cantora baiana brasileira, Preta Gil, dos Sentimentos. De qualquer maneira, a família pode não escutar, mas está no ar. A nossa Preta Gil, meu bom dia e bom trabalho. Valeu. Valeu, Galego. E a voz do Brasil já retornou? Você já está conseguindo escutar ou não? Reclama aí. Se não tivesse conseguindo, reclama aí, viu? Alô, Durvailton Fagundes. Vamos lá, mandar um abraço aqui para minha querida amiga Paty. Ela fala, bom dia, em relação à Estação da Luz, na verdade eles nunca se importaram em fazer nada. Lá é um bairro mais esquecido do município de Capim Grosso. Tá aí a Paty participando com a gente. Obrigado, Paty, um abraço para você, querida. Obrigado pela participação. Deixa eu ver aqui. Vamos lá, vamos seguindo, né? O Galego mandou aqui o cumprimento. Vamos lá, Galego, deixa eu ver. Voz do Brasil eu vou ver de noite. Veja. Voz do Brasil é de noite, não é agora não. Mas veja, viu? Veja e se não tiver, reclama a gente amanhã. Porque a gente reclama dos outros, tem que reclamar da gente também. Reclame com Cione Santos e Durvailton Fagundes. Caso não, apareça aí no seu rádio. Se não tiver funcionando, pode reclamar, viu? Reclame mesmo, fique sem reclamar não. Agora, 7:55, 7:55, vamos lá. Ele tá chegando aí. Né? Nosso repórter Adelson já está prontinho para trazer informações e ele traz um relatório da UPA no Giro de Notícias. Giro de Notícias, Contorno FM. Alô, Adelso, bom dia, bem-vindo. Olá, muito bom dia para você, Milton Santos. Bom dia, Cione, amigos que acompanham o Jornal Canal Livre, chegando com mais um giro de notícias nessa manhã de segunda-feira, desejando a todos um excelente início de semana e trazendo informações da unidade de pronto atendimento, a UPA 24 horas aqui da nossa cidade. Deu entrada neste plantão 517 pacientes. Destes, 4 pacientes deram entrada vítima de acidente de moto. 2 pacientes foram transferidos para o hospital local. 4 pacientes transferidos para outra unidade hospitalar, 3 pacientes deram entrada com fratura fechada, né? Fraturas fechadas foram 3, e 17 pacientes, perdão, se encontram em observação aguardando a reavaliação médica. Os demais atendimentos foram ambulatoriais, onde os pacientes foram atendidos, medicados e logo em seguida liberados. Os médicos plantonistas de ontem para hoje foi o doutor Edinaldo. As informações repassadas para a nossa equipe pela enfermeira Brenda. Graças a Deus, o quantitativo de acidente de moto este final de semana aqui em Capim Grosso, registrando apenas 4. E esse número continue sempre reduzindo, né? Costumeiramente a gente costuma pegar aí uma grande quantidade de acidente de moto final de semana aqui em Capim Grosso, mas graças ao nosso maravilhoso Deus, esse final de semana foram registrados apenas 4 pacientes vítima de acidente de moto atendido aí na unidade de pronto atendimento, a UPA 24 horas da nossa cidade. No demais, tudo tranquilo, sem nenhuma alteração, o trânsito fluindo normalmente nas principais avenidas. Hoje é segunda-feira, dia que Capim Grosso recebe também um quantitativo de pessoas considerável também. O trânsito tende-se a aumentar a partir das 8 horas da manhã. Pessoas que vêm de outras regiões, de outros municípios, realizaram as suas compras aqui em nosso município. Mas até o presente momento, as principais avenidas da nossa cidade se encontram super tranquila: Avenida Tancredo Neves, Avenida ACM e a Avenida Senhor do Bonfim ou Leonice Ferreira, como assim costumeiramente chamamos. Então, até o presente momento, graças a Deus, tudo tranquilo, a paz reinando aqui na nossa cidade, e a gente torce, né, que seja um final de semana positivo, sem nenhuma alteração, sem nenhum registro, sem nenhuma anormalidade aqui em nosso município. Eu vou ficando por aqui, desejando a todos um excelente dia de segunda-feira, um início de semana abençoado pelo nosso maravilhoso Deus, e amanhã estarei de volta com a bênção e a permissão do nosso Papai do Céu com mais um giro de notícias. É a nossa equipe girando a cidade, trazendo informações para você. A você, Milton Santos, ótimo dia, bom dia, senhor, bom dia a todos. Segue vocês do Estúdio da Melhor com o Jornal Canal Livre. Ok, valeu, senhor Adelso. Obrigado pela participação, obrigado pelas informações. Estamos apresentando Canal Livre. Milton Santos, Cione Santos. Você já experimentou a incrível sensação de alívio e relaxamento proporcionada pela poderosa pomada negra da Naturbil? É o melhor gel de massagem e tem uma fórmula potente. A poderosa pomada negra proporciona alívio na hora, tem rápida absorção, diminui o inchaço e as inflamações musculares nas costas, joelhos e ombros. A poderosa pomada negra tem um cheiro maravilhoso e não mancha a sua roupa. Após um longo dia de trabalho ou uma sessão intensa de exercícios, use a poderosa pomada negra para relaxar e também recuperar. Você encontra nas melhores farmácias e lojas de produtos naturais da sua cidade. Olha aí, o nosso corpo, ele costuma dar sinais. Dentre esses sinais, cansaço, memória fraca, indisposição e imunidade baixa. Não devemos ignorar esses sinais de alerta. Tome Vitamel todos os dias. Vitamel é o reforço que o seu organismo precisa. Um polivitamínico e fortificante completo que revigora o seu corpo, aumenta a energia, melhora a memória e fortalece a sua imunidade, te deixando mais protegido contra Covid, chikungunya, dengue, gripes e resfriados. Nunca compre no porta a porta e em bancas, pois não são verdadeiros. Somente em farmácias e lojas de produtos naturais você vai encontrar o original. Para trabalhar, treinar ou estudar, tome Vitamel, a vitamina da família. Chegou em Capim Grosso, Zói Peças Usadas. Aqui é fácil comprar e tem tudo que você precisa para o seu carro, seja qual for a marca ou modelo. Cabeçote, eixo de motor, amortecedor, alternador, arranque, caixa de marcha, caixa de direção, radiador, compressor de ar e muito mais. Zói Peças Usadas, fica na Avenida João Damasceno, em frente ao último quebra-mola saindo para Jacobina. O fone zap é o 749-9926-3334. MB Matos e Premoldados, onde você encontra blocos de cimento, lajes premoldadas, meio-fios, manilhas, soleiras, canaletas, pisos intertravados, comongós, pingadeiras e poste de cimento. Tudo isso com o melhor preço e entrega a domicílio. MB Matos e Premoldados, na rua Emerentino Alves, bairro Sacramento. Telefone para contato, pode ligar ou enviar mensagem 74991911603. Organização do amigo e vereador Nende Titininho. Opa, tá bom? Tudo bom, Tiki. Vai aí, cuidando aí. É, tô aqui. É, gelando esses pés de ababosa. Porque isso aqui é um... Olha, isso aqui cura ucha, gastrite, morroia. Isso aqui é um santo remédio. José, minha morroia era tão forte, eu coçava tanto que queimava o fundo da casa. Comecei a usar Babosa Mil, um suplemento alimentar. Da babosa. José, você olha se tem esse nome Mil. Ó, o original é Babosa Mil. A Babosa Mil combate a queda de cabelo. Previne o câncer, trata a gripe mal curada, gastrite, refluxo, diabetes e pressão alta. Faça igual a seu Chico, tome a Babosa Mil, o original. Recuse imitações. WhatsApp 99143-2856. Você pode ouvir a Contorno FM a todo momento. 104,9. Além de sintonizar a rádio mais ouvida da cidade, você pode ouvir a Contorno FM na internet quando navega no seu computador, no smartphone ou em outra plataforma da web. Contorno FM. 24 horas por dia em qualquer lugar. Acesse www.contornofm.com.br ou baixe nosso aplicativo Contorno FM na Play Store. Nossa paixão é você. Se ligue na nossa programação e ouça as músicas mais tocadas em todo o Brasil. Informações, entrevistas, entretenimentos e uma equipe preparada para te oferecer a melhor companhia. Contorno FM, a rádio de Capim Grosso. Contorno FM. Estamos apresentando Canal Livre. Milton Santos, Sione Santos. Muito bem, agora na Contorno FM são 8 horas e 4 minutos, 8 e 4. Vamos seguindo com o nosso jornal Canal Livre, trazendo mais notícias e informações. Vamos ver sobre essa matéria. Dois mortos, vítimas de colisão entre motos e carro na Catuaba de Cima, em Jacobina. Matéria chocante. Aliás, a cidade de Jacobina, só Deus tem pena. Tem um trânsito muito, muito, muito violento mesmo. No final da tarde deste domingo, 20 de julho, Bené e Pascoal vieram a óbito quando a motos, ou as motos em que eles estavam, colidiu com um carro na BA-131 na altura do Catuaba de Cima, em Jacobina. Segundo informações, o piloto da moto acionou para pessoas que estavam na rua e acabou evadindo a contramão, vindo a colidir frontalmente em uma velocidade no carro, em alta velocidade com o carro. Ainda de acordo com as informações, Bené ainda chegou a ser socorrido pelo SAMU e a equipe tentou reanimá-lo sem sucesso, vindo a sofrer uma parada cardíaca devido aos ferimentos. As informações é do Augusto Urgente. É lamentável, distraído, conduzindo, foi assinar para as pessoas e aí acabou que, despercebido, invadiu a contramão e infelizmente bateu de frente com esse carro. Eu tenho um amigo, não vou dar o nome não, que aí é problema. Ele hoje está casado, que eu saía de carro com ele e ele não resistia quando passava uma mulher bonita, formosa, né? E aí ele tirava uma das mãos do volante, dirigia só, usava só uma mão, né? Uma mão aqui no colo, a outra mão no volante. Aí ele tirava a mão do volante e ficava apontando, olha Milton, ó, que mulher bonita, que mulher formosa. e o carro atravessando, começando a atravessar, e eu dizia, sim, criatura de Jesus, mas olhe para frente, não precisa tirar a mão do volante, nem tirar a atenção, não, olhe para frente, eu estou vendo também, mas pode seguir reto aí que tá tudo certo. Vou dar o nome não, que hoje em dia para ele é problema. Pois é, então as pessoas precisam de fato perder a sua vida em uma batida frontal com o carro. Agora, 8 horas e 7 minutos, 8 e 7, está na hora de trazermos a participação dele. É, vamos lá para o canal Esportes. Que está feliz porque conseguiu ganhar de mim um almoço. Mas não era os dois jogos? Ah, eram os dois jogos, né? Os dois jogos. Não deu certo, verdade. É, o Bahia empatou. Mas ele vai dizer que ganhou um porque o Vitória ganhou. Ou então, mas era um almoço válido para os dois jogos, exatamente, os dois resultados. Exatamente. O máximo que ele pode querer aí é a metade do almoço. Exatamente. Mas vamos lá, Canal Esportes. Agora, Canal Esporte. Pinguim Lima. Vamos lá, né, seu Pinguim? Dessa vez você conseguiu ganhar. O Vitorinha ganhou uma. Bom dia. Opa, muito bom dia, seu Cione, bom dia, seu Milton, bom dia, galera, bom dia, turma, bom dia a todo mundo que nos ouve nesta manhã de segunda-feira, hoje, 21 de julho de 2025. Teremos uma semana curta em virtude do feriado de sexta-feira, dia 25 de julho, dia do padroeiro aqui da nossa cidade, tá bom? Então, teremos aí uma semana... já que na sexta-feira é feriadão. Pois é, seu senhor, eu tô chegando, né? Você recebeu uma pancadinha de leve, quase você recebe duas pancadas. Por pouco, você não me paga dois almoços e um refrigerante de 2 litros, né? Ficou nenhum almoço e um refrigerante de 2 litros. Agora, bora fazer o seguinte, senhor. Eu não gosto de coisa pouca, eu gosto de muita coisa. Já que eu ganhei um almoço e um refrigerante, bora aumentar isso? Bora ficar amanhã no jogo Bahia e América? Eu sou que o América classifica contra o Bahia e você fica com o seu Bahia? Ou tudo ou nada, ou dois ou nenhum. Tá fechado? Aguarda a resposta no ar, viu, papai? Eu sou que o América de Cali classifica e você fica que o Bahia passa. É na classificação a próxima fase da Sul-Americana. O jogo é amanhã. Se você quiser valer, diga que sim. Aí ou dois almoço, ou empata ninguém, fica só refrigerante, depois a gente toma. Tá valendo? E se você perder, você paga logo sexta-feira, que é feriadão. A gente vai pra lá. Tá bom, papai? Tô aguardando tua resposta, filho. Ele deu uma pancadinha de leve. E não foi bom pro Bahia o final de semana não, viu, Milton? Bahia caiu pra sexta posição, Flamengo ganhou, tudo bem. Mas ninguém segura o Cruzeiro não, viu? E o meu Vitória brocou o Bragantino, rapaz. Eu sabia disso, que o Vitória ganhava do Bragantino. Ah, o Bragantino é terceiro lugar, mas respeito o Vitória no Barradão, pai. Metimos pau aí no Bragantino. Daqui a pouco as informações da rodada do Brasileirão. A gente vai ter a semana para falar da Arena, Campeonato de Bairros, Campeonato de Veteranos, amistoso da seleção de Capim Grosso empatou, corrida... da Polícia Militar, enfim, tudo isso para vocês durante a semana. Eu quero aqui agradecer aos amigos do programa, parceria Bima Imobiliária. Quer vender uma casa? Quer alugar uma casa? Quer vender um terreno? Quer vender uma chácara? Quer fechar um bom negócio com teu imóvel? Bima Imobiliária, Bima Construtora. Faz contratos de aluguéis, recibos de compra e venda. Onde é que fica? No centro da cidade, na Avenida ACM. Boa semana, viu, meu pai? Bima Imobiliária. Loja de Gil de Van Calçados. Epa! Final de semana tem asas livres lá no Povoado do Peixe, sábado. Aí a galera vai comprar a tua sandália, o teu sapato, o teu tênis, a tua sandália, a tua bota, a tua blusa. Ainda tá fazendo um frio retado. Bora pra loja de Gil de Van. Lá você compra com dinheiro, sem dinheiro, quem manda é você. O melhor crediário, divide nos cartões de crédito, além de materiais esportivos, terrenos, para você comprar e investir o dinheiro. Eu falei, Gil de Van Calçados, Rua Deputado Rocha Pires. Em nome da Gigante Capim Ferro, até o dia 31 de julho, a grande promoção de porcelanatos, que ninguém tem, só a Gigante Capim Ferro. porcelanatos tipo A de primeira que nem a fábrica tem. Vá para lá, bora para Capim Ferro, chega lá, diga, eu ouvi na Contorno, aí é que você tem promoção, viu? Além de materiais de construção, mais de 70 itens para você. Divide nos cartões e entregue em qualquer lugar da região, da gigante Capim Ferro. Pomada de São Caetano, aproveita aquela pancada, aquela fisgada, pomada de São Caetano. Passou, aliviou em todas as farmácias e casas de produtos naturais. Né, meu amigo Duvas? O Duvas ontem estava lá na Ramal de Quixabeira, eu passei por lá, vi o carro dele, mas o portão estava fechado, eu não quis chamar para incomodar, mas eu senti o cheiro de carne assada, viu, Milton Maicione? E Lambedor Novievas, está curando todo mundo, rapaz, está todo mundo com aquele resfriado, com aquela gripe, pomada de São Caetano, tomou, passou, né? Ele é composto com uma cacetada de produtos naturais, em todas as farmácias, mercearias, supermercados da nossa cidade e região. Lambedor Novievas, eu tenho aqui para você. Quem está comprando, está gostando e está aliviando. Valeu! Abraçado, meu parceiro Cristiano, de Rádio Ligado. Bem, bora aqui falar de futebol? Bora falar do final de semana? Olha, o final do mês está chegando, viu? Vai ter a promoção do Mercado Brasil. 3 dias, né, meu parceiro Vinícius? Meu parceiro Fio do Mercado Brasil. Inclusive, eu visitei esse final de semana as dependências do novo restaurante da minha amiga Nete, lá do Mercado Brasil. Show de bola, viu? Espetacular. Parabéns aí pelo empreendimento. Subiu agora para o primeiro andar o restaurante. Está muito bonito, muito aconchegante, né? Parabéns à Nete aí, à galera do Mercado Brasil pelo investimento. Inclusive, futuramente o Mercado Brasil vai ser um shopping, né? Vai ser de uma rua a outra. Vai ser ali da Praça da Feira até a Rua Tomé de Souza. Vai ser show. Epa, Mercado Brasil que é estouro. Olha, o Galícia perdeu para o Bahia de Feira por 1-0. Os dois já estão na primeira divisão, pouco importa o título, né? Mas o Bahia está com o pé. Inclusive, o jogo foi em Feira de Santana, no Jardim da Princesa. O Bahia ganhou de 1-0 e a decisão será na Arena Cajueiro, domingo, em Feira de Santana. Mas o Galícia já voltou à primeira divisão, como o Bahia também. Na Série D, na quarta divisão, o seu Milton Cione, o Lagarto meteu 2-0 no Barcelona, Lagarto de Sergipe. O Jequié empatou contra o Asa de Arapiraca em 0-0. E a Juazeirense empatou contra o Sergipe também em 0-0. Pelo Campeonato Brasileiro da primeira divisão, o Bahia foi prejudicado, Sione. Você não ganhou, não perdeu também nesse jogo, foi empate 1-1. Mas eu achei que foi pênalti para o Bahia no segundo tempo. Belo gol do Marinho. O Bahia empatou, o Marinho fez um golaço. E no segundo tempo eu achei que foi pênalti para o Bahia. E o juizão fez vista grossa. E aí o Bahia foi prejudicado, Fortaleza 1, Bahia também 1. E o Bahia teve um prejuízo que caiu para a sexta posição, com as vitórias do Palmeiras e do Botafogo. Vasco da Gama 1, Grêmio 1. Milton acertou esse placar, ele disse que era 1-1, não foi, Milton? O Mirassol, esse está impossível, viu? 3-0 no Santos, rapaz. O Santos ganhou do Flamengo, o Mirassol foi lá e meteu 3 no Santos. Que vitória maiúscula do Mirassol. E o São Paulo brocou o Corinthians 2-0. O Inter bate o Ceará por 1-0. Esse Cruzeiro está impossível. Está com cheirinho de campeão brasileiro. O time está muito arrumado. Está dando tudo certo. Gabigol fazendo gol. Caio Jorge fazendo gol. 4-0 para cima do Juventude. O líder do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro de Minas Gerais. E o meu Vitória, gol do Renato Kaiser. 1-0 no Bragantino. O suficiente para ganhar de um time que era terceiro colocado no Campeonato Brasileiro. Por isso que o Cione não acreditou que nada. Vitória está na zona de rebaixamento, vai bater o Bragantino que é terceiro. A casa caiu, viu, seu Cione? 1-0 Vitória. E olha que o Vitória, rapaz, jogadores do Vitória discutiu durante o jogo, mas uma discussão para tentar acertar. O Ronald empurrou o Renato Kaiser, o Oswaldo discutiu, mas é uma discussão para o time se acertar. E aí o Carille valorizou demais o triunfo do Vitória contra o Bragantino e que agora vai arrancar. Saiu da zona, está em 15º e o Sport vai ser a vítima no meio de semana. Quarta-feira o Vitória pega o Sport e o Bahia na quinta-feira pega o Vasco da Gama no Rio de Janeiro. Cacete, o Bahia pode levar de novo, viu, Cione? O Palmeiras, aonde o Cione perdeu mais uma para mim, aí foi um refrigerante, eu queria era um almoço, mas ele foi sabido. Palmeiras ganhou do Atlético 3-2, nenhum jogaço. O Hulk é Hulk, viu, meu irmão? O cara fez 2 gols. Hulk para o Galo, mas o Palmeiras ganhou 3-2. E o Sport, esse já está aí na zona de rebaixamento, já está quase que rebaixado, levou o pau do Botafogo 1-0. Aí o Flamengo, para aliviar o Cione no final de semana, ganhou com o gol do Pedro, 1-0 do Fluminense no final do jogo, né? Então foi a rodada do Campeonato Brasileiro. No final de semana, Cione recebeu um cascudinho, Milton, e eu, como eu falei, se ele quiser valer mais um almoço, ele perdeu para mim um almoço e uma Coca-Cola. Se ele quiser perder mais um almoço para ficar dois ou não ficar nenhum, eu sou o América de Cala amanhã, como classifica contra o Bahia, viu, Cione? Se você dizer que tá valendo, é só sinalizar, papai, que eu tô ligado, tá bom? Pois é, aí a gente vai voltar durante a semana, falar de Campeonato da Arena, rodada que teve no final do dia de semana, com goleadas, com muitos gols, com público bom, com bons jogos, falar do Campeonato de Veteranos, falar da corrida que o Cione tem a matéria, né, Cione? Para a gente reproduzir também lá para as co-irmãs, Rádio Jacuípe, Rádio Quixabeira FM, da bela festa da corrida da Polícia Militar. Parabéns ao Major Samuel, parabéns a toda a equipe que organizou, o professor Rubenildo, a grande festa da corrida que marcou 10 anos do pelotão de Polícia Militar aqui da cidade de Capim Grosso. Enfim, a gente vai deixar você informado. Cassiça, essa semana fala do Jazidão. Vai ser uma semana de informações importantes para você de Rádio Ligado. Hoje é dia de Boca Pio, hoje é dia de Feira Livre na cidade de Capim Grosso, tá bom? Beijo no coração de vocês, que possamos ter uma semana na proteção do nosso bom Deus. E eu volto a 1h50 dentro do Jornal do Meio Dia, segunda edição. Valeu, Milton. Valeu, Cione. Grande abraço. Valeu, seu Pinguim. Obrigado pela participação. Mas o quanto à aposta, você tá querendo botar num canto de cerca. Eu não caio nessa, não. Agora, se você me der um gol, eu vou. Vai correr, Lógico. O Bahia não conseguiu ganhar do América dentro de casa, vou ganhar fora? Pelo amor de Deus. Tudo é possível. Você não acredita no time que você torce, não? Eu acredito, mas acreditar mais dentro de casa. Não, você acredita, só não acha que vai ganhar. Exato, então fora de casa, mesmo. Não ganhou dentro de casa, vou ganhar fora. Mas se ele me der um gol, seu Pinguim, sinaliza, se ele me der um gol, eu vou. Pronto. Só pelo fator que o Bahia joga fora de casa. Simples assim. Agora são 8h18. Vamos embora, né, seu Milton Santos? Verdade, 8h18. O seu Pinguim disse que não dá não, viu? Não gol não, tá vendo? Aí disse que eu sou esperto. Se quiser dar um gol, Pinguim, eu vou pegar. Eu tô colado. Tem isso não, viu? Valeu, gente. É você de casa. Muito obrigado, Milton. Bom dia. Até meio-dia. Ok. Bom dia pra você,